Então, galera, começa agora mais uma edição do Yopinando Shibun, edição número 120, olha aí. Olha, um número redondo, mais uma vez. Hoje, equipe diminuta, infelizmente todo mundo abandonou. Na verdade, não, temos problemas aí, hein? Sabe como é, a vida adulta é um saco pra muita gente. É, e quem sobrou aqui foi eu, né? Como sempre, porque se não tiver, não tem gravação. É Vlado Júnior, seu host, seu querido host. Seu querido host professor, olha só. Minhas aulas voltaram, cara, voltei a dar aula. É, e o nosso querido amigo Yuri. É basicamente o grupo do Nordeste. Tá bom, Ila! Aí! Yuri, uma dúvida. Como você foi efetivado, você sabe que você tem que ter um cargo heróico no grupo, né? Porque todo mundo tem um cargo heróico aqui, os efetivos, né? Eu sou o Batman, o Luke é o Rob, e você tem que ser alguém da família, cara, da Bat-família, né? Então, você tem algumas opções aí. O que você tem? Você pode ser o Batwing, você pode ser a Batgirl, você pode ser o Tim. Por favor, não seja o Jason Todd, aquele Rob babaca. E nem o Damian, porque a gente não tem parentesco, então vamos deixar longe o Damian dessa parada. Eu vou ser o pai do Batman. Não, mas eu sou o Batman, não. Não vai, não. Tá, deixa eu cara, ver. Falando de Batman, só atropelando. O Alfred é legal, pega lá meu cafezinho. Combinou perfeitamente. Pega lá meu cafezinho, é isso aí. Uma coisa que é legal, já atropelando, que a gente vai falar muito hoje de Batman vs Superman, infelizmente só com duas pessoas, mas é legal que, por exemplo, nesse podcast vocês vão ver o lado das pessoas que gostaram do filme, e no próximo podcast vai ter o Luke, que provavelmente vai odiar. Eu tô chutando, mas eu acho que ele vai odiar. E é interessante que em vários momentos eles falam sobre os pais do Batman, né? Só que eles nunca mostram o Thomas. Eu fiquei muito tempo pensando, cara, eu não duvido de nada que o Zack Snyder no futuro ele traga o Thomas de volta à vida. Então, eu tô assustadaço com isso. Eu espero que não, eu espero que essa foi só pra dar o destaque pra mãe do Bruce, que é importante nesse filme. Mas, cara, eu tô assustadaço com isso. O Zack Snyder me assustou com muita coisa nesse filme. Mas você viu que teve referências a vários universos da DC. Pois é, eu tô medão de Injustice. Então nada impede de que o pai do Batman apareça por aí matando galera, tá ligado? Pra quem não sabe, o Batman, né, do evento da DC Flashpoint, é o pai do Batman. É um universo em que o Batman morreu e o Thomas Wayne virou o Batman. Então, por isso que muita gente lembra, é uma coisa recente, né? Então muita gente ficou com isso na cabeça de que a gente pode ter o Batman pai, né? Que é mais pra justiceiro, né? Que virou justiceiro da DC. Porra, se for do vilante, ele pega a arma e atira mesmo, velho. Se bem que nesse universo do Lex Snyder, ele não precisa ser o pai do Bruce, né? Não, pegou o trabunco dele e saiu atirando em todo mundo, porra. A gente vai falar mais pra frente, que vai ter uma parte que a gente vai falar com spoilers, então a gente vai avisar. Então quem realmente não quiser nenhum spoiler desse filme, na hora que a gente for falar com spoilers dele, a gente vai avisar e aí vocês vão poder pular, a gente vai usar o tempo e tal. E hoje, inclusive, a gente vai focar basicamente em DC cinema. A gente vai falar um pouquinho sobre, a partir desse filme, isentando de spoiler, o que a gente pode esperar desse novo universo da DC. Não é nem o que a gente pode esperar no sentido, então agora o que vai vir adiante. Não, é o que a gente pode esperar dessa proposta da DC, que é completamente diferente da Marvel. Que primeiro é trazer um negócio para uma coisa pseudo mais real. Eu não vou dizer mais real, eu vou dizer uma coisa mais séria. Acho que o termo real é meio absurdo no universo em que existe o Apocalipse e o Superman, o Flash, essas coisas todas. Mas mais sério, vamos dizer assim. E também a questão de você ter um filme que ele te apresenta o grupo inicial de heróis do universo, e depois ele vai te apresentar com calma cada um dos heróis. Então a gente vai falar um pouquinho disso, mas na parte de discussão. Porém, antes a gente vai falar aqui na introdução de outras coisas que a gente viu, que a gente consumiu nesses últimos 15 dias, nessas últimas duas semanas. Talvez não duas semanas, que o último podcast saiu atrasadão, né? Mas fala aí, Yuri. O que você consumiu? O que você tem de interessante? O que aconteceu na sua vida? Eu terminei o Demolidor e... Caralho, cara. O que foi o Demolidor, meu amigo? Segunda temporada? Aham. Eu vou te falar que eu prefiro a primeira, só pra começar. Eu preferi realmente a primeira temporada. É, até porque pra mim foi o Justiceiro, né? Não foi o Demolidor essa série. Pra mim foi... Aí... pra mim, aí 70%, 80% da série vale pelo Justiceiro da segunda temporada. Na segunda temporada, só mostrou mais as consequências do que aconteceu na primeira e focou mais nos novos personagens, porque eles tinham que apresentar aquilo de alguma maneira. Spoiler rápido, põe em 30 segundos, que é... quais foram as consequências da primeira temporada? Que só quem perdeu a cabeça, ou seja, os russos, realmente caíram fora, porque no resto não deu em nada. Voltou todo mundo, toda a bagaça, não resolveu porra nenhuma. Voltou todo mundo com um pretexto, com contexto, e ficou muito bom. Menos os japoneses que... Me desculpa. Malditos japoneses, eu não, mal posso ver esses movimentos. Então eles focaram muito mais na Electra e no Justiceiro, talvez mil vezes mais do Justiceiro. É, eu vou te falar, eu achei todo o arco da Electra chato pra caralho. Eu achei cara, chato pra caralho. Mas é que tá, é um arco de origem. Ela ainda não é Electra. Mas todo o primeiro Demolidor é um arco de origem. E o Justiceiro também, nessa série, é um arco de origem. E os dois são muito bem feitos. A primeira temporada toda e esse arco de origem do Justiceiro. É todo muito bem feito. Agora, eu só achei chato. Eu nunca gostei da personagem, tudo bem. Mas eu achei chato. Eu, sinceramente, não comprei a ideia. Por isso que eu disse. Eu acho que é uma série do Justiceiro, porque basicamente a série se divide entre o Demolidor com o Justiceiro e o Demolidor com a Electra. E toda a parte Demolidor com o Elétrico eu achei chato. Toda a parte Demolidor com o Justiceiro eu achei maneiro. Pra mim, não foi chato porque ela não tava tão inserida nesse universo que é particular da Elektra. Porque ela tava mais inserida no universo do Demolidor. Ela tava mais, tipo, pontinha do Demolidor. Opa, tá precisando de ajuda aí? Eu vou te ajudar, tal. Ela tava mais como movimentadora da história. Eu não concordo, porque... Toda essa saga, ela acaba sendo envolta da Electra, principalmente o final. O final dá muito... se a Electra não existisse, nada daquilo teria acontecido. Então, eu não concordo que ela simplesmente movimentou a história. Até porque eu acho que toda essa parte de Demolidor e Electra teve uma divisão realmente relativa, assim. Metade Electra, metade Demolidor. Então, eu não concordo. Eu só não gostei, tá? Eu gostei da caracterização, eu gostei da atriz, que é a atriz daquele filme que eu falei, acho que na última edição, daquele... Deus do Egito. É, eu achei legal, eu achei a atriz bacana e tal, já sabia que ele ia fazer a Electra. Sim. Mas eu não gostei, assim, de toda a história. Eu achei o arco feio, pai, simples. Eu espero que possam apresentar ela melhor do que nessa segunda temporada. Mas eu, particularmente, eu só não quero que ela apareça mais. Porque a série ficou meio que dividida nisso, né? Então... muito das coisas que me fizeram me irritar com o Demolidor nessa temporada foram por causa desse arco com a Electra, que fez o que muito mais do que o arco do Justiceiro, fez com que eles se separassem, entre aspas, dos outros membros do escritório. E eu fiquei chateado mesmo, assim, eu fiquei, porra, cara, não vejo por que isso aqui tá acontecendo desse jeito. Toda a parte da Electra e do Demolidor é muito deprimente, cara. É muito, sei lá. Eu não sei. Mas uma coisa que eu gostei resolvida, muito. E tipo, é igual a temporada passada, sabe? Ah, porra, tá lento, lento, lento. Aí deu dois episódios. Opa, série tem que acabar. Aí pronto, resolvem. É muito rápido a resolução desse arco. Isso é verdade. Isso é muito rápido. No caso, eu gostei mais do arco da Electra. Por causa do que uma coisa que a própria Madame Gal, ela falou na primeira temporada. Que ela disse, se você não escolher o seu próprio caminho, o destino vai escolher o caminho por você. E o Stick, ele sempre falou que se ele quisesse ficar forte, a ponto de proteger alguma coisa, ele teria que abandonar tudo aquilo que o fazia amizade. Mas eu vou te falar, eu sempre acho isso um papinho de herói, papinho, não sei o que e tal. Porque assim, todo mundo briga muito que o Demolidor é tipo Batman vermelho, sabe? E isso é uma coisa que vem muito, apesar de eu não conhecer tantos HQs do Demolidor, eu já escutei muito sobre o pessoal falar. Então, e eu sei que muito disso vem daquela época que o Frank Miller tava na revista, e o pós-Frank Miller também, né? É, que pegaram esse lado mais sofrível, mais triste do Demolidor, enquanto que na origem e até nos arcos mais atuais, ele voltou para um Demolidor que mais debochado, mais tranquilo com a vida, mais ok, eu consigo viver sendo Demolidor e ainda assim, por mais difícil que pareça, ainda consigo viver com pessoas que eu gosto. Então, sim, assim, sim. Eu acho legal todo o lance do Demolidor, só que é, se em algum momento havia esperança de que o Demolidor ia deixar de parecer com o Batman, essa esperança na série foi pro espaço. Eles estão realmente querendo fazer a porra do Batman da Marvel. E eu não acho legal. Eu acho que eles podiam realmente ter ido por um caminho diferente pro Demolidor. Eu acho que a primeira temporada começou excelente, toda essa parte de dramalhão e não sei o que e tal. Só que nessa segunda temporada, ela começa de um jeito que parece que vai ficar ok. Eu entendo ter problemas, mas tipo, tem por que terminar desse jeito. Eu realmente não gostei dessa parte da Elektra. É, na minha opinião, não é pra ser assim. Mas, quem sou eu, né? Eu não gosto desses caras, só vejo na série mesmo. Foda-se a Marvel. Cara, que isso, rapaz? Eu sou decenauta, cara. Sou decenauta. Não, mas também não. Mas isso também não é razão pra odiar a Marvel, cara. Chupa a Marvel. Ai. Mas tá chegando aí o Capitão América, Guerra Civil e... Chupa DC. É... Eu tô nem aí, cara. Tô nem aí. A grande coisa de abril pra mim... A grande coisa de abril pra muita gente é... Não, Capitão América, Guerra Civil. A grande coisa de abril pra mim é Game of Thrones, sexta temporada. Puta que lindo, rapaz. Eu tô pouco me fudendo. Eu vou assistir, claro que eu vou assistir. Eu sempre vou. Mas eu tô pouco me fudendo, cara. Sabe o que ia me fazer ir pro cinema feliz da vida, assim, do tipo... Que é o que tá me movimentando mais pra ir pra esse filme. E o que ia fazer eu ia dizer, pô, é isso aí, céu do caralho. O filme, se fosse o filme do Pantera Negra. Porque o Pantera Negra é o cara foda. Esse eu realmente não. Eu não posso falar mal. O cara é do caralho. Cara, aquela cena do helicóptero dando tiro e a roupa dele aguentando e ele nem se movendo é muito foda, meu irmão. Ele pulando, ele correndo atrás da moto. Caralho. Pantera Negra é foda. Tchala, vai. Toma esse filme, tchala. Pantera Negra é foda. Mas enfim, só pra terminar, é só falar novamente, cara. O Justiceiro ficou do caralho. Todo o começo, aquela cena dele com o Demolidor, do final do primeiro arco, que ele fala sobre a família dele, sobre a filha. Cara, porra, é muito feelings, vamos dizer assim, né? E é não tem como você não sentir nada, né? É foda, caralho, assim. E o final, cara, porra, o final da saga dele. Cara, a cena dele na prisão. Pessoal, tem uma cena dele na prisão que, meu amigo, nossa. pra mim, deixou aquela cena da primeira temporada do Demolidor em plano sequência no chinelo. É muito do caralho a cena da prisão. É porque é a cena da primeira temporada, só que com sangue. Na verdade, é a cena da primeira temporada, só que com o Justiceiro. Sim. Não tem, tipo, manobra, não tem pulos de capoeira que o Demolidor dá, por exemplo. É muito mais true, cara. Mas vamos lá, também teve uma cena, a cena dessa segunda temporada que eu gostei muito, apesar da galera não ter mencionado tanto, que foi também de plano sequência, o Demolidor descendo as escadas. Que sim, ficou... essa cena foi fora, que é do arco do Justiceiro. Sim, é do arco do Justiceiro, essa... que ficou muito boa mesmo. Essa cena foi realmente a cena que você para pra ver, porra, e você bate palmas, né? Eu assisti duas vezes aquela cena. Eu terminei a cena, eu peraí, tem que voltar de novo. O corte, você mal enxerga, mas é muito bom. Não é plano sequência geral, mas ele tenta emular um, né? E é muito foda. Exato. A maior parte da cena ela é feita em plano sequência. Você vê um todo de 4 cortes, 5 por aí. Mas ficou bem legal. Se você vê o corte em si, é só que você percebe que houve um corte ali por alguma coisa, algum detalhe de cena. Eu acho que nem tenta, eles nem mostram muito corte, não. Mas a cena é foda. A cena realmente ela é muito maneira. Muito maneira. Essa sim é tipo, massa, velho. Porra, é muito massa, velho. Vamos finalizar dizendo: o arco do Justiceiro foi foda. O Justiceiro é do caralho. Mas enfim, eu quero a série dele, série do Justiceiro, eu por favor. Também. Netflix, por favor, faz aí. E por mais que as pessoas não tenham gostado dela, eu também quero a série da Elektra, porque eu gostei muito. Eu quero ver a Elektra independente, eu não quero ver ela junto do Matt Murdock. Eu não quero, mas faz a série aí pro Ian. Mas faça legal, por favor, porque se for como foi no Demolidor, eu realmente não quero. Eu também comecei a jogar um jogo que é bem legal, do estilo Diablo. É o Torchlight. Ele é o estilo Diablo, só que eu vou dizer que ele é mais cartunizado, o que deixa o jogo mais divertido pra você jogar e não tão down quanto o Diablo. E pra terminar, agora nós temos o chat do Opinando Timbum e dos outros podcasts do site Opinando. E lá você vai poder conversar, e eu tô gastando um pouco de tempo, agora nem tanto, mas eu tô conversando lá com a galera e tá bem legal. No final tem mais propaganda do Discord do Opinando, mas já fica aí a dica, né, porque tá bem legal, tem pouca gente, mas já tá começando a mostrar que o negócio, se der tudo certo, se mais gente entrar e tal, vai dar muito certo, porque tá bem legal, cara, tá bem legal, a gente discutiu altas coisas loucas, como sempre, né? E tem as opções lá, você pode escolher seu mangá, sobre anime, sobre qualquer coisa, né, do Yopitan Shibun. Então você tem todas as opções lá, a gente tem canal de voz, a gente não estreou ainda, mas um dia a gente estreia. E por aí vai. Você vai poder presenciar o meu acordar de vez em quando, então... É, você vai ver o Yuri falar, oi, bom dia, acordei. E se você tiver no canal de voz, você vai poder presenciar isso no seu ouvidinho. No seu ouvidinho, Yuri falando baixinho. Tipo, oi galera, bom dia. Ai. Nossa, e agora os ouvintes do Yopinando Timbum vão ao delírio. Os ouvintes e as ouvintas, né, também. Se bem que o Yuri não pode falar muito disso. Então, a gente vai fazer o seguinte, como a gente vai falar sobre o futuro do projeto DC Cinema, vamos dizer assim, não é nem o futuro, é mais o projeto da DC no cinema, na parte principal, eu não vou falar aqui na introdução do Batman versus o Superman, que tem a Mulher Maravilha e aparece o Flash. Mas ok, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Toda vez que eu olho no Netflix e tem aqueles videozinhos de Halo, né? Eu sempre dou uma olhada, porque eu sempre acho legal. Eu acho que... Eu não gosto tanto do jogo Halo, até porque é um shooter, eu já falei aqui várias vezes, eu não curto muito shooters. Mas eu acho o universo de Halo muito legal, cara. Então, muitas das coisas que eu já vi sobre Halo, eu achei legais. E eu vi um filme recentemente no Netflix, foi o Halo Fall of Reach, que ele tá tentando contar meio que a origem do Master Chief. E de toda a equipe do Master Chief, todo o projeto Spartan. Então, eu acho bem legal, e ele é legal, como ele é uma origem, qualquer um pode ver, mesmo quem não conhece nada do universo de Halo. Eu acho muito bacana, assim. Não é a CGI mais linda do mundo, né? Sei lá, gráficos da época do PS2. Mas é ok. Mas o filme é legal. As cenas são legais. As armaduras são legais. Eu realmente acho que vale a pena. É bem bacana, assim. Toda a base de Halo eu acho muito bacana, sabe? Eu acho estúpida a ideia do Projeto Spartan dar todas as outras coisas que existem. Mas é maneiro pra caralho. Não importa, não ser massa, velho. É maneiro pra caralho, né? Então, eu acho bem legal. Então, quem quer saber mais sobre o universo de Halo, mas não tá afim de jogar o jogo, tem um monte de expansões, de coisas do tipo. Eu nunca tive saco pra comprar um livro, mas um dia, quem sabe, eu leio. Eu acho que tem uns no Kindle Unlimited. Eu não sei ainda, tenho que olhar. Se tiver, eu dou uma lida lá. Eu sei que tem de Assassin's Creed, né? Talvez eu leia depois. Eu vi um filme Netflix muito foda, chamado O Aluno, que é a história de um senhor, é na África, né? Eu não lembro agora qual é o país, cara. Eu peço desculpas que eu não lembro qual é o país. Mas é um senhor de... África? Não é porque não é na África do Sul ou coisa do tipo. É um país na África. E ele conta a história de um senhor de 84 anos de idade que quer estudar. O prefeito lá, eu acho, desse país, Eu não pensei, eu não lembro se é o prefeito da cidade ou se é o presidente do país. Eu acho que é o presidente do país. Ele libera o ensino público para todo mundo, né? E existe a divisão, né? Tem as escolas de adulto e escolas de criança. Só que para ele é impossível ele ir para uma escola de adulto, até porque as escolas de adulto, muita gente não tá nem aí, na verdade, lá. Então, ele faz o possível para entrar, mesmo contra todas as coisas, tudo que a sociedade pode olhar, ou contra o próprio orgulho, né? E ele vai para uma escola de jardim de infância mesmo, sabe? E tem toda uma história por trás disso, de por que essa parada. E é muito foda. Assim, é um filme emocionante pra caramba. E é legal porque é um daqueles filmes que realmente te fazem pensar mesmo sobre toda essa questão de como a educação é importante, de como é importante você não desistir. E, cara, é bem legal, é um filme muito bacana esse mesmo. Esse filme tá na Netflix? Tá na Netflix, é um filme recente no Netflix, assim. É muito esse bom. Esse filme tá na Netflix, questão de sacanagem, cara. Porque eles estão fazendo um filme muito bom, cara, muito foda. O Beast of No Nation teve uma boa autoridade. Ainda não vi, eu tenho que ver, cara. Parece foda. Eu vi esse filme, um aluno, eu vi com os meus pais, cara. Foi muito foda, assim. Foda, é que a gente comprou, mesmo. A gente comprou o aparelhinho do Chromecast. Aí mesmo foi o primeiro teste com esse filme. Ele comprou pra ele, comprei pra eles e tal, e foi foda. Ah, que foda, meu irmão. Bem, eu comecei a ler Miss Marvel. De fato, eu posso garantir que existe uma revista da Marvel boa. Olha. Olha pra isso, cara. Que maldade, cara. Coisa da Marvel boa. Não, Miss Marvel, o Demolidor é bom. Miss Marvel é maneiro. Eu gostei muito da personagem, gostei muito do jeito como eles constroem a personagem e tal. E, cara, é bem legal, assim, eu acho, principalmente pra quem não tá muito estabelecido no universo da Marvel, que existe um problema muito grande quando você vai ler revistas de heróis, né? Que tem todo o lance do legado. E muita gente gosta de legado e tal, eu não vejo nenhum problema, mas isso é péssimo pra quem tá começando agora, e quem não tá com o saco de ler 80, 60, 40 anos de história de super-herói. Então, essas revistas mais recentes, elas sempre são um estopim para novas pessoas começarem a ler e tal. E assim, eu comecei a pegar algumas revistas novas da DC e tal. E eu peguei as Miss Marvel, que todo mundo falava, caramba e tal. E ela é realmente muito boa. Ela é realmente muito, muito legal. Eu diria que eu gostei um pouquinho mais do Gotham Central, que eu falei na última edição. Mas Miss Marvel é bem legal. É bem legal mesmo. O jeito como ela interage com o universo da Marvel é muito interessante. Eu tô no comecinho, eu acho que eu tô na 10ª edição. Comecinho, né? 10 edições, mas tudo bem. Mas é muito bom, assim. É muito legal. A personagem, a Kamala Khan, ela é muito foda. É uma personagem muito... É muito maneira a construção. E, novamente, é uma revista teen, né? O que significa que o Yuri não vai gostar. Eita, tem que ser teen, puta, né? Tinha que ser teen, cara. Tinha que ser teen, fazer o quê? E, cara... Eles montaram pros inumanos ou... Que inumano? Mais ou menos. Tá de boa. Mais ou menos. É que tem exatamente a parte de legado que explica mais ou menos os poderes dela, que eu tô entendendo agora um pouquinho. É a parte mais chata, na minha opinião. Mas sim, tem a ver com isso, sim. Tem a ver com isso. Ela é um inumano, sim. É porque não existe mais mutante, né? Vale ressaltar que não existe mutante, né, no universo Marvel. Agora é só inumano, basicamente. Existem os mutantes antigos, não se cria mutantes novos. Então, tudo que é novo é inumano. Se alguém tivesse assistido Agents of Shield, teria entendido melhor. Ah, quer dizer que agora eles explodiram a porra de uma bomba que transformou metade da população humana em inumanos no Agents of Shield. Meu, a puta vem, não é tão assim, vamos lá, né? Mas foi isso que aconteceu no universo Marvel. Caraca! É por isso que surgiu um monte de inumanos, do nada. Puta, cara, não. Nossa, no Agents of Shield foi bem mais, eu diria que cômico. Não, nem quero porque... saber. Eu não quero saber nada de Agents of Shield. Eu realmente tô por fora. Mas é muito bom, assistir Agents of Shield. Eu juro que eu continuo não recomendando assistir Agents of Shield. Mas eu não vi a terceira temporada, de fato, e eu não quero ver, eu não aguento mais essa porra. Eu já tô vendo o Arrow, quarta temporada, que é foda. É ruim, mas não, é bom. Não é. É ruim, mas não é bom. Não é, não é. Enquanto que todas as séries da série eu tô gostando. Até Gotham eu tô gostando, então tá de boa. Vou continuar falando bem da Marvel. A última coisa que eu vou falar aqui é sobre Os Vingadores, Os Heróis Mais Poderosos da Terra, a série de animação que a Disney fez com a Marvel, e que é a melhor série de animação que a Marvel já fez, na minha opinião. De longe, assim, absurdamente longe, muito melhor que tudo que a Marvel já fez de animação. E eu vi muita coisa já da Marvel de animação. Foi cancelada injustamente. E que foi cancelada porque a Disney não deixa nada ter terceira temporada. Então... Pô, Disney, qual é? Bota aí a terceira temporada. Tá, Gravity Falls não tem terceira temporada. O Wonder Over, não sei o que lá, não vai ter terceira temporada. O Vingadores, oh, Heróis Poderosos da Terra, não tiver terceira temporada. Nada tem terceira temporada na Disney, cara. Desde a terceira temporada, cara, tava pra cacete. E assim, eu gostei pra caramba. Ele é tipo... Eu posso dizer, sem brincadeira, é a Liga da Justiça da Marvel. É realmente bem equivalente à série da Liga da Justiça. Inclusive é mais bonito o design de personagens, muito mais bonito. Sim, sim. É legal porque, como eu vi esses Vingadores dos Heróis Mais Poderosos da Terra, eu comecei a achar os heróis do cinema, apesar de tentar não fazer essa comparação, piores. Porque é muito mais legal, cara. É muito mais legal, cara. É muito. É absurdamente mais legal. Tudo é muito mais legal. O Tron, que parece um babaca na terceira vez que ele aparece na série, na primeira e na segunda é muito mais legal, que a aparição dele é muito mais legal. O Visão mesmo, eu acho mais legal. E olha que eu gosto pra caramba da aparição do Visão. É uma das poucas coisas com aquele filme que eu acho que foram muito, muito bem feitas. E eu não tô dizendo que os filmes são ruins. Eu continuo achando os filmes da Marvel de super-heróis bons, com exceção dos Thor, porque os Thor já todo mundo sabe que eu acho uma merda. Dos dois, são todos péssimos. E não só eu, né? Mas essa série é muito legal. E ela é legal porque tem uma coisa que eu inclusive acho chato nela na segunda temporada. Na primeira temporada tem a abertura. Eu não gosto muito da abertura, pra ser bem sincero. Mas tudo bem, tem a abertura lá e tal. Você vai aceitando com o tempo, achando... ok. E na segunda temporada eles mudam a abertura. Eles diminuem a abertura. E eles começam os episódios, não sei se foi aqui no Brasil. Mas eles começam falando dos heróis dos Vingadores. Aí eles falam do Homem de Ferro, do Hulk, do Thor e do Capitão América. E, cara, isso me deixa muito chateado. Porque, pra começar, os melhores heróis da série, e eu não tô falando, porque eu gostei mais, porque eles realmente são os melhores, e a série fica muito claro, eles tentam não focar tanto só nesse grupo principal, de Hulk, Capitão América, Tony Stark e o Thor. Eles são legais, inclusive eu não gosto do Thor, eu achei o Thor legal pra caralho nessa série. Mas os heróis mais legais são a Vespa, que tá desde o começo, da origem dos Vingadores, e não é citada. Ela é muito menosprezada nessa série e ela é foda. Mas é a Vespa? É mesmo? Eu não gostei tanto não, cara. É foda pra caralho. O Gavião Arqueiro é foda pra caralho, mesmo com aquele uniforme roxo feio pra caralho. Que uniforme feio, meu irmão. Mas tudo bem, ele é maneiro. E obviamente, né? Pantera Negra, Deus, foda. Pantera Negra, cara, o Pantera Negra é legal, que ele só aparece pra humilhar alguém. É verdade. Primeiro ele humilha o Tony Stark, né? Porque ele diz, não, é a torre mais segura do mundo. Ok, segura pra caralho. Que se foda, né? Depois ele humilha o Gavião Arqueiro, ele humilha várias vezes, né? Várias. Nem dá pra contar mais. Tem momentos que ele humilha o Capitão América. E no final, é legal porque o final da série ele faz uma zoeira com todos os Vingadores. Muito bom. É que se foda, pô. Cara foda pra caralho. Cara foda pra caralho, mano. É muito maneiro. E assim, eu não tô dizendo que o grupo principal não é legal. Sim, eu gosto muito do Hulk dessa série. É muito bom o Hulk dessa série. E ele é o Hulk, sim, né? Sim. Ele é muito mais Hulk do que Bruce Banner. Que é uma coisa que infelizmente não dá pra fazer no cinema, né? Mas na animação dava. Eu gosto muito, inclusive, da interação do Thor com o Hulk. Eu acho bem legal. Eu gosto do Homem-Formiga, embora eu não confie muito nas atitudes dele. Eu gosto dos heróis que aparecem menos, né? Tipo, o Homem-Aranha, o Punho de Ferro e o Luke Cage e tal, que aparece todo mundo. Eu gosto muito da Capitã Marvel. da Capitão Marvel, sim, que é a Miss Marvel, né? Marvel. Na série ela ainda é Miss Marvel, né? É, depois sim, que ela vai virar a Capitã Marvel. Mas eu gosto muito dessa personagem, que ela aparece mais à frente. Ela é mais, integra o grupo na segunda temporada. É, eu não gostei dos Guardiões da Galáxia. Eu não gostei mesmo deles da série, mas tudo bem. Eles pareceram mais fodas por um momento. Mas depois cagou tudo e eu não. É, cara, eu quero ver a série volta deles, que falam muito bem na série deles. Mas bem. E assim, é legal porque eles adaptam várias séries dos quadrinhos, várias histórias dos quadrinhos clássicas, e é muito natural a maneira como eles fazem, né? Não precisa ter toda a loucura que é no cinema pra muita coisa. E eu não sei, eu acho mais maneiro, cara. Acho bem mais maneiro do que o que tá no cinema. É claro que tem certas coisas que eu sei que não vai dar pra rolar, mas tem certas histórias lá que eu acho que são perfeitas pra trazer pro cinema, e eles não vão fazer tão bem feito, até porque já tá cagado. Não dá pra fazer mais. Sim, sim. É... Até mesmo a participação do próprio Killgrave, que é o Púrpura, de eu pensei que aparecia a Jessica Jones, mas não apareceu. Mas ficou muito foda aí, aquele domínio tão nessa cara. Foi um episódio, sim, incrível, foi cara. Foi um episódio legal, foi um episódio legal. Não é nem de longe um dos meus preferidos, mas ele é legal mesmo. Eu acho legal... Porque, principalmente se você não conhece o personagem, mais legal ainda. Mas se você conhece um pouco do personagem, você, quando ele aparece, quando você vê, é isso, você... Uou, legal, hein? Pois é, né? É. Deixa um mistério um tempinho. Depois que você descobre, você... O Visão mesmo, cara. A primeira aparição do Visão é muito foda, muito foda. Sim, e, cara, sim, como eu disse, pô, eu gosto pra caramba da Vespa. Eu acho que, pô, é um personagem maneiríssimo. E os Vingadores só existem por causa dela, porque várias vezes os Vingadores estão pra se quebrar. E ela vai lá e meio que, de certa forma, ela ajuda a não quebrar. Então, eu acho importante pra caralho a personagem. Ela acha a personagem maneiríssima. E ela é importante, né? Ela, apesar de ser uma personagem mais fraca, ela é mais fraca do grupo. É mais fraca até que o Gavião Arqueiro. Sim. Mas ela é uma personagem que sempre tá na... Apesar dela ser mais fraca, ela sempre tá na linha de frente. Ela nunca fica de cantinho pra um plano à parte. Não. Apesar de ela ser ela mais fraca, frente, ela sabe usar, cara, as limitações dela. Então, sempre ela tá ajudando. Ela sempre tá mais na frente. Inclusive, ela sempre é muito mais fora que muitos outros heróis. Na maioria das lutas e tal que ela participa, com que o grupo participa, às vezes é extremamente importante. E eu acho muito legal essa reforçar essa parada do tanto ela quanto a Miss Marvel, né? Que mostram que realmente não é só os homens do grupo que importam. Porra nenhuma, cara. Tem horas que a Miss Marvel, ela surra todo mundo. Ela, basicamente, ela é fodona. Ela é fodona. É. Tá todo mundo desesperado pra resolver a parada. Tem dois personagens que podem resolver a parada toda. A Miss Marvel e o Thor. É um dos dois. Sim, é sim. Se chegarem, tá resolvido. E o Hulk, e né? Até e mais Hulk. Que o não, mas até mais que o Hulk. Até mais que o Hulk. Ah, não, aí também, ela aí também é Hulk, sacanagem. Porra, ela luta com o Hulk. Não, mas é porque assim, o Hulk, ele é um personagem do caralho e tal, mas eles deixam bem claro que, tipo, o Thor ainda é quase como se fosse um deus. Então, muitas vezes, o Thor resolve muito mais o problema quando precisa do poder em geral, não tanto fisicamente, mas, por exemplo, o poder do raio dele é muito mais bem utilizado. Sim, sim. E a Capitã Marvel também, com os poderes dela, do que fisicamente. Quando quer fisicamente, é o Hulk, não tem pra onde correr. Eu não gostei tanto da Capitã Marvel e da Miss Marvel. Miss Marvel. Mas eu gostei muito de uma outra personagem feminina que não destaca os Vingadores, que ela é a do mal, é Encanto, ó. Cara, adorei Encanto. Ah, eu também, cara. Gostei, né? Cara, eu gostei de todas as personagens femininas. Pra mim, elas só não roubam a cena completa porque tem um Pantera Negra. Pantera Negra é foda. Pô, Pantera Negra é foda. Cara, todo episódio que tem o Pantera Negra, eu quero assistir por causa do Pantera Negra. Porque o cara... Então, vamos dar o tema desse podcast pra Pantera Negra. Vamos lá. Não, não vamos. Mas enfim, é bem legal, uma série bem bacana. E olha que um DCnauta está falando bem da porra de uma série da Marvel. Está dizendo que é tão bom quanto a Liga da Justiça. E não é, tão bom nesse tipo, é um pouquinho pior. Não, é tão bom quanto mesmo. É, visualmente é melhor, inclusive, do que a da Pessoas Liga da estão arrancando os cabelos com essa decoração de Vlad. Mas é verdade. Eu vou ser sincero, é verdade. Ainda não é melhor que em Young Justice, por exemplo. Mas é bom, cara, pra caralho. E olha, falando dos jovens aí de novo, olha, cara. Mas cara, é foda pra caralho, mano. O que eu posso... que eu posso fazer? Eu não tô comparando com o Teen Titans, eu tô comparando com o Young Justice, é outra parada, sabe? Pessoas, eu estou brincando, então eu vou assistir Young Justice, eu estou com vontade de assistir, calma, calma. É isso, né? Não tem muito mais o que falar desses personagens. Ah, eu queria dizer rapidinho só, a nova série do Scooby-Doo é maneira pra caralho, viu? Foda-se que tá falando mal do design de personagens, é maneira pra caralho. Pessoal, apareceu aqui de última hora, também vai gravar com a gente. Meu Deus! Que é esse? Olha aqui, quem está aqui? Quem é esse que está aqui? Tanashi Katsuri, olá. Olha só. Olá. Aproveitar que a gente tava indo já pra parte principal do podcast, mas antes, então, já que a gente não começou, o que você fez aí durante a semana? O que você viu de interessante que você quer falar pro pessoal? Desde a minha última participação, mais ou menos? Né. A gente ainda não falou do Batman, pode relaxar que vai ser daqui a pouco. Vai ser no tempo. Sim. Tudo bem. Vamos lá. Eu vou pegar aqui as coisas mais importantes rapidão. Ainda meio despreparado, porque foi de última hora, mas... eu assisti Kung Fu Panda 3, vocês já comentaram sobre alguma coisa? Falei na vez passada, né? Eu gostei pra caramba, eu achei bem legal. Eu achei melhor do que o segundo. Eu gosto mais do terceiro do que o segundo também. Principalmente por causa do lancezinho do tio, e principalmente por causa da fotografia desse filme tá muito bonita. Tá sabe? Bonito, cara. Tem algumas cutscenes que estão muito bonitas nesse filme. Pô, a cena inicial do mestre tartaruga lá, que eu sempre esqueço o nome. Sim, contra o inimigo lá principal, é lindo demais, cara. É foda. Tem muita coisa muito bonita, tá ligado? Tipo assim, a trilha sonora do novo inimigo é sensacional. Uhum. Os lutadores de Jade, tá ligado? Tem uma hora do combate assim que aparece a garça e o louva-deus, né? Uhum. E ele vai passando no meio dos dois, girando assim as adagas dele. Cara, aquela cena foi uma das cenas que eu mais gostei no filme inteiro. Eu gravei ela até agora. Né, eu gostei bastante. Pô, toda a vila dos pandas, né, cara? Que coisa, que lugar bonito, cara. Que bonito, que lugar foda, assim. E também eu acho que eu gravei muito a parte do final mesmo, quando o Buu, ele vira o mestre do Ti, cara. Ele vira realmente um mestre. Que aparece todo dragão e tal, né? Como eu sou muito frouxo, eu não sei se o pessoal já sabe por aqui também, mas... Eu sou frouxo, eu choro fácil. A parte que o pessoal começou a iluminar as mãozinhas, eu gostei pra caralho. Não, eu também. Eu não chorei, mas eu senti emoção. Eu chorei no filme da sua imagem, que eu não vou falar agora, porque eu ia indicar ele. Exatamente. Não sei. Pode continuar indicando ele, eu vou indicar outra coisa. Pode deixar. Obrigado, porque a outra indicação eu já falei. Eita, boa. Eita, pode deixar. Eu ia comentar dele aqui agora... Mas como a gente meio que trocou de última hora tudo, vamos lá, eu vou manter isso. E eu tô assistindo Demolidor, agora, finalmente, a segunda temporada. A gente tava falando disso. Se livrou de última hora. A gente tava falando disso. Não me livrei. Que bom que eu me livrei, muito bom. Agora os ouvintes realmente perceberam que o Tadá chegou bem depois da gravação, né? Porque... Opa. Você viu falar mal, é porque você não viu falar mal pra caralho da Electra e falar bem pra caralho do Justiceiro. Ah, eu falaria mal pra caralho da Electra e falaria muito bem do Justiceiro também. Eu não falaria tão mal da Electra, mas eu falaria que o Justiceiro tá muito melhor. Ah, muito melhor. Sim, aí sim. Melhor. Ele fez eu chorar uns episódios atrás aí agora. Ô, Tadashi, você tá em que episódio? Só pra saber. Eu tô no episódio 7, se não me engano. Ah, então você não viu ainda a cena da prisão, né? Não, ainda não. Tadashi, o que você achou? Que a gente tava conversando muito da cena pseudo plano sequência da escada. Cara, é assim. Eles quiseram fazer o mesmo feeling que teve aquela luta no corredor, né? Só que você viu que tem algumas cuts, né? Sim, claro. No passo atrás do corpo dele, assim, tem aquela cut. Eu gostei pra caralho ainda. Eu ainda gostei muito. Ele pega um ângulo diferente, né? Que você vai meio que seguindo a câmera enquanto ele vai descendo a escada, né? Isso. Ele tem uma dinamicidade nesse ponto. Eu gostei pra caramba. Isso é uma coisa que eu achei foda, que eu não tinha comentado antes com o Yuri, é a iluminação do lugar. Que eles vão meio que piscando... Sim. À medida que ele vai mudando, cada degrau parece tipo parece um videogame, sabe? Cada nível é diferente, degrau, sabe? Os boss são diferentes, sabe? Os personagens os caras com quem eles lutam usam armas diferentes, né? É, sem contar, cara, que depois daquela cena eu falei assim, pô, bem que o Dumbledore podia usar corrente ao invés de bastão, né? É verdade. Ficou legal pra caralho, tá ligado? É verdade. Mas é, eu tô gostando bastante. Essa série, até agora, não me decepcionou. Ei, cara, você chorou no cemitério? É, foi nessa parte que eu chorei. Porra, cara, essa parte do cemitério, que foi no cara contando a história. Foi no contando a história. Eu falei, caralho. É muito foda, é muito foda essa história. Aí algo que eu nunca pensei que eu ia chorar com o Shane. O Justiceiro, cara. Como é que você chora com o Justiceiro? Ah, acontece. Parabéns, Netflix. Nem terminei, mas parabéns. Olha aí, deixa eu aparecer. Então tá, vamos pra frente. A gente veio voltando pra caralho aqui. É, como sempre, mas tudo bem, tranquilo. É, eu não me importo, mas escuta quem quiser. Não, brincadeira, nós adoramos vocês, ouvintes. Eu tento sempre diminuir. Acredite, os podcasts podiam ser muito maiores. Vamos então pra nossa discussão principal. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana. Só não tinha. Então, galera, toda a discussão sobre o filme do Batman vs Superman, sobre o que a gente espera do futuro da Liga da Justiça, ficou muito, muito grande. Então eu decidi dividir o podcast em dois. Tá saindo mais ou menos junto com esse aqui, um pouquinho depois, né? Alguns minutos depois. A edição 121 do Yopinando Shibun, que a gente vai contar somente com toda a discussão que eu, Yuri e o Tadashi tivemos sobre o Batman vs Superman e a nossa cagação de regra, falando sobre o que a gente espera, o que a gente acha do futuro dos personagens da DC no cinema. Então, se vocês quiserem conferir o que a gente achou do Batman vs Superman, ver nossos comentários malucos e depois colocar o que concorda, o que não concorda. Até eu já não concordo muito com o que eu falei em alguns pontos, mas tudo bem. Então, se vocês quiserem escutar toda essa nossa discussão sobre esse filme espetacular, magnânimo, que todo mundo esperava um dia ou não. Então, escutem lá o Yopinando Shibun 121. E vamos agora para as indicações dessa edição. Eu indico Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Então, eu vou lá, você vai matar? Então, pronto. Acabou, pro próximo. Beleza. Você já viu como é que tá o seu feedback. Foi muito bom, Yuri. Foi muito bom. Yuri, achei super legal o que você falou. Achei que a sua nota foi meio alta, mas foi super legal. E vamos embora. Vamos lá. É sério, bicho. Tem como é, como é. Eu gosto, vamos lá. Eu tô indicando porque é uma série que ela tá fazendo um sucesso, Não tanto quanto no início, já que quando começou foi um boom. Já que, o Coulson tá de volta, e o Caralho A4, e meu Deus, o que é que tá acontecendo? A série, ela é boa, ela não é a melhor coisa do mundo. Ela começa seguindo a linha dos filmes. Logo a partir de onde o Coulson, ele foi morto na Batalha de Nova York. E ele é revivido. Ele volta falando algo sobre Tahiti, e ele tem essa nova equipe que ele tem que criar, e tem busca desse boom que teve a partir dessa vinda das alienígenas para a Terra. A tecnologia alienígena foi se difundindo no mundo, e então começa a busca através dessa tecnologia alienígena. Vamos dizer que a primeira temporada, ela tem 22 episódios, 24, não lembro direito. Mas a maior parte dela, eu diria que foi mal construída. Pelo menos a primeira parte. Até acompanhar o Capitão América 2. Porque os filmes do Vingador e o Thor 2, eles têm um problema de... Pelo menos na série tem um problema de roteiro na parte da continuação do Vingador, do primeiro. E depois com o Thor 2, que é completamente irrelevante. Mas aí vem a parte do Capitão América 2, que é lá pro fim da temporada. Mas é onde a série tem o seu grande enfoque e se torna muito boa. A temporada toda eu diria que é praticamente dispensável. Mas os últimos episódios, eles trazem o que é o Agents of S.H.I.E.L.D. e dá o tom que ele precisa para continuar. É impressionante o que acontece depois, na segunda temporada, com os inumanos, na terceira temporada, que tá passando agora, tá incrível. Eu recomendo. Pela primeira temporada, ela já perdeu um ponto comigo. Mas... graças à segunda temporada e à terceira, mesmo tendo seus pontos baixos, eu vou dar 3,5 Batman na Feira da Fruta. Eu acho que todo mundo mutou aqui. Não, não mutei não, só que tipo, eu não quero perder tempo falando mal de uma série que eu já falei mal tantas vezes. É só uma merda. Uma merda, acabou. Eu vi até o final da segunda temporada, só para o pessoal entender, tá? Não é sem fundamento o fato de eu falar que é uma merda. Não é tão ruim não, gente. É uma merda. Tirem-se ódio do seu coração. Não, não, sem ódio no coração. Claro, vai ter coisas que vocês vão divertir, é claro. O ódio tira, mas o senso crítico não dá, né? Cara. qual é? A gente passou o podcast todo falando que o Batman faz Superman foi divertido, cara. Qual é? Eu passei a maior parte falando mal, mas tudo bem. Mas, cara, você não vai comparar um filme que, tipo, por pior que ele seja... é o Batman e o Superman brigando um com o outro. Com uma série. Que porra, cara. É uma série que, tipo, pra ela se sustentar dentro do universo que ela criou, ela precisou utilizar de um recurso, que é, sei lá, usar os inumanos, porque eles não tinham mais ideias de como fazer planos dentro da S.H.I.E.L.D. A S.H.I.E.L.D. não tinha mais ideia de como fazer a S.H.I.E.L.D. ir atrás de super seres estranhos e resolver causas problemáticos, porque no final da primeira temporada, Agents of S.H.I.E.L.D. passou a ser Agents of Nada, porque a S.H.I.E.L.D. não existe mais. Eu diria que eles criaram uma maneira de substituir os mutantes, porque como os mutantes estão com a Fox, eles não podem mexer. Eles tinham que trazer algo para substituir de qualquer maneira, cara. Eles fizeram uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim para mim, pro filme dos Inumanos. A coisa muito ruim é que ele destruiu todas as esperanças que eu tinha nesse filme. A coisa muito boa é que, como ele destruiu todas as esperanças que eu tinha nesse filme, qualquer coisa que vier tá bom. Eita, então já tô vendo aí um 5 batendo na Feira da Fruta pro filme do Zumano. É, exatamente. Vai ser, tipo, qualquer coisa, assim. Qualquer coisa mesmo. É. E se aparecer o Coulson vestindo o chapéu de galinha? Qualquer coisa que aparece naquele filme, se ele só precisa ser melhor que Agents of S.H.I.E.L.D. Não é muito difícil. Tá. Mas vamos assistir, não é tão ruim, hein? Vossa ideia amável, então. Só quero lembrar que, tudo bem, eu acho a série péssima. Mas não sou só eu que acho a série péssima. Vocês já viram eu e o Luke falando mal dessa série nesse podcast, pra começar. Se bem que o Luke, ele é um verme, ele continua assistindo. Mas... O Luke parou de assistir, ele continua assistindo o Dragon Ball. Mas... Nossa, a gente vai ser muito verme, cara. Mas, cara, eu não sei, eu só acho ruim, tá? Desculpa, eu acho muito mal construído, eu acho mal feito, os efeitos visuais são ruins. Os caras não sabem em que hora tem que dar câmera lenta, então, tipo, na hora da luta, quando tem que ter uma cena de coreografia, eles dão câmera lenta simplesmente pra não ter que ter coreografia. É muito mal coreografado todas as cenas de ação. Tipo, eu realmente acho muito ruim. Eu discordo, porque teve uma cena de ação que foi no... Teve uma! E aí? Não. Parabéns, cara! Tchau! Pessoal, pessoal que quer ver série da Marvel, assiste Agente Carter, tá? Ignora o Agents of S.H.I.E.L.D., assiste Agente Carter. Que veio do Agents of S.H.I.E.L.D., então assista o Agents of S.H.I.E.L.D. Claro, e a série do Netflix. Não, mas não é tão ruim, cara. Não é tão ruim quanto vocês falam. Tá bom. Ok. 3.5, né? 3.5. É isso aí, pessoal. 3.5, baixo feira da fruta, Agents of S.H.I.E.L.D. Aí, agora, daí vocês tiram as minhas outras notas. Assista por sua conta e risco. Eu acho que é porque não tem Team, cara. Porque os da DC são tudo Team, aí ele tem que falar do da Marvel que não é Team, tá? olha aí, rapaz. E também porque o Coulson é o personagem principal, então Coulson tá no meu coração. Eu recomendo Bakemon no Ku. The Beast and the Boy, né? A besta e o garoto. Bakemon no Ku. Gostei. Bakemon no Ku é um anime movie, né? Saiu ano passado, saiu em 2015, em julho, né? Em julho de 2015, e por agora tá chegando aqui pelo Ocidente. Eu assisti o filme recentemente, tanto que eu ia comentar dele no início, mas eu me guardei pra falar aqui agora. Eu não posso negar que eu já fui pro filme esperando que ele fosse bom. Porque ele tem, ele tem aquele duo, né? Ele tem a direção do Mamoru Hosoda. E embora o My Anime List não cite nada sobre o character design, você dá pra saber que o character design é o Sadamoto Yoshiyuki. Que é o duo que faz filmes muito bons, como Evangelion. Summer Wars. como Evangelion. Não, é sério. Ele é o character design de Evangelion. Eu só evito. Porque não, mas tá é bom. Desse... O character design de Evangelion é muito bom. Eu só fujo do escopo mesmo de Evangelho. Eu evito. Mas enfim. Ele é o filme original, né? Ele não é derivado de nada. Tanto que o script e o original creator do filme é o diretor, é o Mamoru Hosoda. E vamos lá, eu vou fazer uma breve sinopse aqui, até porque eu acredito que o Evilado ele queira ver e ainda não viu, né? Sim, eu quero ver e ainda não vi. Eu vou fazer só uma sinopse bem por cima, só pra não entregar muita coisa. E querendo ou não, essa sinopse já mostra mais ou menos qual que é o feeling do filme em muitas coisas e não entrega a graça dele, né? A coisa que mais atrai nele, que mais surpreende nele. Praticamente a gente vai acompanhar a história de um garoto chamado Kyuta. É um garoto que ele passa por alguns problemas familiares e por causa disso ele foge de casa. Ocasionalmente, nessa mesma fuga, ele acaba encontrando com uma criatura. Uma criatura que chega a ser o segundo personagem principal do filme, que é o Kumatetsu. Esse personagem convida ele para ir para um outro lugar com ele, e assim ele vai. E ele descobre que existe um outro mundo, que é o mundo das feras, que caminha mais ou menos lado a lado com o mundo dos humanos, por alguns pequenos portais. E daí você vê a criação do garoto por essa fera, em que ele meio que se torna um filho/discípulo do monstro. assim como muitas das histórias do Mamoru Hosoda nessa nova vibe dele, nova não, né? Mas esses movies de originais dele, você vê sempre muita menção a valores familiares, a valores de amizade, e tudo isso muito bem mesclado com um character design muito legal e que animations muito boas, né? Esse filme, ele foi pelo estúdio Shizu, tá? Não é pela Madhouse que ele fazia, né? É mais ou menos, é que tem o Tokyo Ghoul Show já é da Madhouse, mas eu acho que o Summer Wars já não é. Bom, enfim, esse aqui tá só pelo estúdio Shizu. Você nota que a animação tá um pouquinho diferente. Ele usa um pouco de CGI durante algumas cenas, mas é uma CGI que você aceita, que não é aquela CGI forçada, que você fala, nossa, que forçado. Eu gosto do filme. A minha nota no Minimalist para esse filme é 10, mas eu concordo, tipo assim, se eu for parar para realmente analisar o filme, analisar os prós e contras, o enredo e tudo mais, esse filme mereceria entre 8 e 9. Mas só que os filmes do Russo, eles têm o dom de me fazer emocionar muito. Então o meu enjoyment com o filme vai lá em cima. Eu sempre gosto muito de assistir os filmes desse cara. E esse filme não foi diferente. Então a minha nota no Minimalist dele tá 10. Mas ele merecia entre 8 e 9, sabe? Ainda é uma nota muito alta, ainda é um filme muito bom, ainda é um filme super recomendado. E é isso. A minha nota aqui pro podcast vai ser 4,5 Batman Feira da Fruta. Tá, pergunta que não quer calar e que é covarde fazer, mas... Wolf Children's ou Bakemono no Ko? Puxa vida, hein? Cruel, hein? Nossa, super cruel. Ai, cara, eu vou com o Wolf Children. Wolf Children é ainda mais impressionante pela temática, né, pela abordagem de como que a mãe criou, sabe, tipo, eu sempre senti isso na pele, sabe, eu acho isso muito legal. Mas, sem querer tirar o crédito, né, Bakemono no Ko ainda é incrível, ainda é uma obra muito boa. Não, ok, eu só tô de sacanagem. Eu imaginei. Mas se for pegar todas as do Hosoda, eu ia falar Summer Wars. Summer Wars também. Não é meu preferido. Meu preferido ainda é Wolf Children, mas Summer Wars é foda. Mas enfim, eu gosto de todos, né? Todos, é do Hosoda, esses filmes do Hosoda são todos foda, cara. Era igual na época do Satoshi Kon. Ah, o filme é do Satoshi Kon, eu devo gostar, muito provavelmente. Muito. Você não sabe nem a sinopse. Não, mas eu provavelmente vou gostar. Eu não conheço, mas eu já tô botando aqui na minha lista pra si. E a prova é que realmente não tem nenhum filme de Satoshi Kon que eu não goste. Enfim. Inclusive, eu acho que o Hosoda ele meio que superou o Makoto Shinkai, né? Pra mim, sabe? Eu acho que os filmes. Em minha análise pessoal, eu prefiro o Hosoda que Shinkai. Eu adoro o Makoto Shinkai, mas eu ainda prefiro o Hosoda. Pra mim, o único filme assim, do Shinkai que eu gosto assim, ao mesmo nível que os filmes do Hosoda é o Kotonoha no Niwa. O sapateiro lá, o garoto sapateiro. Uhum. O Hoshiokoi também é pesadinho, bom também. Mas enfim, eu tendo mais pra Hosoda do que pra Shinkai. Eu também. Mas eu não vim, quero ver. Vou ver aí o que eu consigo pra ver o mais breve possível. Enfim, vamos lá. Eu indico Zootopia. Então, eu tinha falado no começo que tinha visto mais um filme, que é um filme de animação da Disney, chamado Zootopia, que tem a produção, eu não sei se é produção executiva, ou se ele é produtor mais perto do filme, do John Lasseter, né, que é um dos grandes, se não o maior nome da Pixar. E assim, Zootopia é a história de um local, um lugar, em que um mundo, na verdade, né, em que os animais evoluíram com o tempo e eles meio que ficaram antropomorfos, mas é porque é meio sacanagem falar que eles se antropomorfizaram. Na verdade, eles evoluíram e começaram a poder viver em sociedade e viver em harmonia. É como se eles evoluíssem para o que nós somos hoje em dia. Não necessariamente eles viraram animais humanos, vamos dizer assim. É, inclusive o filme ele brinca muito com isso, né, para mostrar que tipo, não é que eles viraram animais humanos, é como seria a evolução desses caras para a nossa realidade, vamos dizer assim, né? Nosso mundo atual. E o que acontece, a gente vai acompanhar dentro desse mundo a história de uma coelhinha que o sonho dela é ser uma policial. Ela quer ser uma detetive de polícia. E nunca isso aconteceu, nunca um coelho foi um detetive de polícia. Por quê? Por que, Tadashi? Porque as provas exigidas para um policial, né, elas vão muito além da capacidade física que um coelho geralmente tem, né? E o coelho geralmente é aquele bicho da fazenda, que fica plantando. Exatamente. Então, a gente tem a nossa protagonista, a Judy, que ela quer ser totalmente diferente. Ela quer ser a policial coelho, né? Quer ser a primeira policial coelho, né? Então, a gente já tem a primeira questão do filme, né? Que você vai ter, obviamente, uma história sobre um personagem que vai tentar ser algo que ninguém nunca foi, quebrando todos os paradigmas e mostrando que qualquer um, se tentar, pode ser qualquer coisa, né? Que é inclusive o slogan de Zootopia, né? Você pode ser o que você quiser, né? E o que acontece é que, em um certo momento, eu posso dizer, tá no trailer, né? Ela vira um policial coelho, ok? Ela consegue. Só que ninguém dá credibilidade pra ela. Ninguém acredita que ela vai ser um policial de verdade. Tanto que ela é tratada como se não fosse, a princípio. E tudo meio que muda quando ela conhece uma raposa, que é um malandrão, um malucozão, um malandro, e que ela acaba, por um motivo específico lá, precisando da ajuda dele para resolver um grande caso, que é o caso que vai mudar toda a vida dela e vai mudar toda a Zootopia. E, enfim, o roteiro do filme ele é simples, ele é bem simplório, não tem muitas reviravoltas, você entende o que vai acontecer, você sabe como vai acontecer. Por exemplo, tem uma cena final que é certo personagem enganado por outros personagens, você sabe exatamente como isso vai acontecer 20 minutos antes do filme, dessa cena rolar, né? Porém, o que me faz indicar esse filme é que esse filme... Olha o que eu estou falando, é uma frase muito forte, eu sei que é uma frase muito forte, mas ele é, como animação e como design, baseado, que é um filme em CGI, ele é o filme mais bonito de animação que eu já vi na minha vida. Chupa Pixar. Cara, eu poderia ver aquele filme por 10 horas seguidas e eu ia me deslumbrar, porque a cada momento eu descubro coisinhas, detalhes do cenário, detalhes dos personagens, detalhes da animação, que tipo, cara, que coisa linda, coisa foda, sabe? É que a adaptação deles à vida animal para a sociedade é sensacional, né? O estudo em cima disso foi enorme, sabe? É legal, cara. Cara, maluco pra assistir. Como eu disse, é covarde eu falar que eles antropomorfizaram os seres porque a maioria lança duas pernas. Porque, na verdade, não é isso. É que eles fizeram como seria se esses animais passassem a andar em duas pernas. Não é que eles viraram meio um animal meio humanoide. Não, cara. Ele ainda é um animal. Tanto que tem várias cenas que muitos animais que andam em quatro pernas, eles passam a andar em quatro pernas e você entende. E é legal que, tipo, eles têm tantas brincadeirinhas bacanas. Por exemplo, dentro de Zootopia, tem um clube que é genial, que é o clube naturalista. Que é o clube em que todo mundo quer ficar nu, porque lá as pessoas usam roupa, né? E não é roupa igual o Pato Donald. Não é tipo, ele usa uma camisa e a parte de baixo fica solta. Todo mundo usa roupa completa. Mas tem um grupo de animais que acha que o certo de um animal é viver nu, é viver sem roupa. O estranho é um animal com roupa. E tipo, cara, isso é genial, sabe? Dentro desse conceito é uma besteirinha, mas é tão legal. E cara, eu vi o filme duas vezes. A primeira vez que eu vi, eu tava olhando pra história e todo o conceito, eu acho legal. Eu me emocionei as duas vezes, Porque a coelhinha é uma coelha e ela começa a chorar e puta, é sacanagem. A cena dela chorando, cara. É uma puta sacanagem. Você sempre fala que eu chorei, né? Eu chorei, né? Daquela porra, daquela cena. Chorei mesmo. A foto do Tadashi de Zootopia, cara, eu tô olhando pra aqui, eu choraria essa coelhinha. Tinha um monte de criança no cinema e eu chorando. Puta que pariu. Mas, cara, é legal que, tipo, a segunda vez que eu fui ver Zootopia, tinha uma fila gigantesca no cinema, mas era todo mundo, ou a maioria, querendo ver o Batman, né? E eu ia perder o filme, Zootopia. Até que, tipo, as mães de umas crianças lá brigaram com o pessoal da bilheteria, eles criaram uma nova fila só pra quem ia ver Zootopia, né? Então só tinha, tipo, mãe, pai, filho e eu. Entendeu? Assim, na fila. Era um monte de casais com filhos e eu sozinho na fila. Aí, beleza. Eu entrei no filme, só tinha eu, assim, que não era o pais com seus filhos. Imagina, todo mundo devia estar com medo da porra da HDV lá. Na primeira vez que eu fui ver, tudo bem, não teve isso, mas na segunda vez tinha até essa parada. O Yuri falou chupa Pixar, mas esse não é um filme da Pixar com Disney? É um filme da Disney, mas a Pixar tá envolvida também. Então, né? Isso que eu ia comentar. É que não é um filme da Pixar, é um filme da Disney mesmo, mas ele tá um pouquinho envolvido. Ciente, como eu disse, tem um John Lester na produção, né? Então, sim. Como eu disse, a primeira vez que eu fui ver, eu fui pra ver a história. A segunda vez, praticamente não olhei pros personagens principais. Eu só olhava pras coisas de fundo rolando. E, tipo, não tem uma cena que eles pegam e, tipo, os personagens principais estão fazendo uma coisa e não tem nada no fundo rolando além deles. É sempre um universo. Todo o ambiente animado. Deixa eu comentar uma coisa aqui que eu acho também bem legal pra quem vai assistir o filme. É que, assim, pra gente que vai assistir o filme e já tem mais idade, né? Não é aquelas criancinhas que vão com os pais. Tem uma outra coisa no filme que é muito legal. Ele tem algumas críticas sociais muito legais. Uhum. Sabe? Ele mexe com o que é a sociedade dentro da Zootopia e ele faz uma crítica dentro daquela sociedade. Sabe? Isso de várias maneiras, sabe? Eu achei isso muito legal. Tem um comentário que eu fiz, eu não me lembro aonde, mas foi uma brincadeira que eu disse que de um modo muito abstraindo muito, a discussão de Zootopia bate muito com o problema político que a gente tem no país, pelo menos a divisão política que a gente tem no país, né? Qualquer coisa que a gente for ter de divisão, meio que vai bater nisso, né? Mas tem meio essa parada também, né? Ao mesmo tempo que tem racismo e outras coisas no meio. Outra coisa muito legal também é, se você parar pra olhar o pôster de Zootopia, eu não consegui ver isso tanto no filme, porque eu só assisti uma vez, né? Não como o Evelazio, que eu vi duas. Mas eu parei pra ver o pôster, e assim, no pôster de Zootopia, que mostra a cidade ao fundo, você vai olhando assim, os cartazes, você tem referência a marcas muito conhecidas do nosso mundo, só que com aquela alteração pra animalesco, tá ligado? É muito legal. Tem a brincadeira do cara lá que tá vendendo filme pirata e tem os filmes da Disney com personagens de animais no lugar, né? Uhum. É muito bom. A Fera e a Fera? Não, tem vários. Tem Frozen, eu me lembro de deixar aqui, tem o Frozen, Detona Ralph. Puta, cara, que foda. Eu acho que era Up, eu não lembro, tinha de uma porrada assim de filmes. Esse lance, essa brincadeira, né? Tipo, tem uma doninha vendendo filme pirata num filme da Disney. É sério, mano? É sério, mano? Eles estão na Paulista, cara. Como é que Disney? Você fez isso? E, tipo, como eu disse, cara, tem uns detalhezinhos de cena. É legal porque Zootopia, ele tem toda a construção de Zootopia, ela é muito bem estruturada, né? Tipo, como é que eu vou fazer pra vários animais diferentes viverem aqui? Pra começar, são só mamíferos, o que dá até uma possibilidade pra um segundo filme que trabalharia com outros tipos de animais. Esse filme, ele deixa bem claro, são só mamíferos. Mas como é que ele faz? Então, dentro de Zootopia tem 7 ambientes diferentes. Tem ambiente de tundra, tem ambiente de floresta tropical, inverno, tem a cidade propriamente dita. Então, tem vários ambientes diferentes para animais diferentes. E toda a construção de como esses ambientes funcionam também é muito, muito legal. E a interação de cada animal, cara, tipo, como é que um ratinho pode viver no mesmo lugar que tem um elefante ou uma girafa? Como é que um ratinho pode vender coisas pra uma girafa, né? Que é uma brincadeira logo no começo do filme. Nossa, eu achei muito interessante. Eu achei muito inteligente aquilo. É muito foda, assim. E o próprio lance, né? Tem do trailer, né? Do ratinho ser o dono da máfia. E que dublagem, né, cara? Ah, eu só vi a dublagem brasileira, mas que dublagem. A referência desse ratinho sensacional, cara. Só faltava ele dar tapa na cara. É muito bom, cara. Tipo, e é isso. Eu só vi a dublagem nacional, que eu, inclusive, quero ver uma versão legendada. Não vou conseguir no cinema. Mas, cara, a dublagem tá genial, cara. Puta, não tem uma cena que como eu vi duas vezes, eu parei pra olhar pra ver se pelo menos os protagonistas estavam meio estranhos e tal. Não, cara, até todos os personagens estão extremamente bem dublados, extremamente bem dublados. É fantástico, assim, tudo é muito fantástico. E tem cenas que você vê no trailer, você ri no trailer, você pensa que no filme não vai rir, e você ri de novo. A cena as duas vezes da cena da preguiça, eu não consigo não rir, cara. Eu não consigo não rir da cena da preguiça. Eu juro que eu não consigo não rir. Eu vi 3 vezes o trailer, eu vi o filme e eu continuei rindo. Não tem como não rir. Quando a preguiça abre o sorriso, tá todo mundo caindo na gargalhada. Não tem como você não rir. E a cena final do... Só... É mais ou menos, olha... Que é... Eles estão perseguindo um carro em altíssima velocidade. É muito boa, cara. É muito boa. Cara, como eu não vi nenhum trailer desse filme, esse filme vai ser total surpresa pra mim, cara. É assim, se fosse pela história, pelo conteúdo e tal, eu daria, sei lá, um 3,5 abaixo da fruta. É uma história legal, uma história bacana, concisa, não te deixa pontas soltas. Porém, eu não posso dar uma nota só baseada na história do filme. Não dá. Eu tenho que dar uma nota baseada em tudo e como um todo, cara. Não é um filme nota 5. É a animação, em termos de animação de cinema, assim, no geral, mais bonita que eu já vi. Não é o melhor filme de animação que eu já vi, mas como o conteúdo geral de animação, é o mais bonito que eu já vi. A trilha sonora é fantástica, tudo. Porra, todos os elementos técnicos são muito bons. Tem elementos de detalhes de som, cara, de efeitozinhos de som que variam de animal para animal, que são perfeitos, perfeitos. Assim, eu não esperava um filme tão bom. Eu fui realmente surpreendido, porque é foda. Eu fui surpreendido pra caraca também. Eu fui ver Zootopia com a hype, assim, mais ou menos, sabe? Tipo assim, eu sabia que eu ia gostar do filme, mas eu pensava que ia ser só um, ah, legal, sabe? E eu saí do filme com uma impressão muito melhor. É um filme foda, assim, eu realmente... Cara, porra, é muito bom. É muito bom mesmo. Esse é um que eu realmente quero ter o DVD na estante, cara. Agora eu tô com uma mega hype, cara. Eu tô maluco pra ver essa porra. E, claro, e pra quem gosta daquela brincadeirinha, né, de como o negócio é bem feito por causa do cabelo, não sei o quê. Parece que os pelos de cada animal foi feito um a um, cara. Colocado à mão. É foda. Caramba. Imagina o trabalho que essa porra não deu. É foda pra caralho esse filme. O Evelazio comentou de ver uma edição legendada. Eu vi um trailer japonês que me fez a vontade de ver a dublagem japonesa também. Uhum. E? Não, é só comentando que eu vi um trailer, um trailer japonês que tem algumas falas em japonês e eu achei bem legal. Então eu tenho vontade de ver um filme também com as falas, a dublagem japonesa com legendas. Né? Esse é um filme que eu quero ter quando sair, quero guardar esse filme. Pra mostrar pro meu sobrinho no futuro, sei lá, mostrar pro pessoas da minha família, sei lá, se eu tiver um filho, pro neto. É um filme foda. Então, é isso. 5 Batman Feira da Fruta pra esse filme. E vamos pra soltar as edições. Pessoal, acabou, né? Minha maldição, por favor. Batman vs Superman. Como é que é? Me vs God. Day vs Night. Son of Krypton versus Bat of Gotham. Nossa, cara, que perna. Não. Do you bleed? You will. You will. Caralho. Cara, eu te falar, é que a gente não falou disso, mas as frases desse filme são, cara, é de uma zoeira que tipo, não tinha como não rir. Eu não tinha como não rir, cara. Mata! Mata! Mata! Salve o Marta! Salve o Marta! Quem é Marta? É a mãe dele. Que pariu, cara! Como é que eu não? Caralho, é muito engraçado, cara, essas falas. É muito bom. Ai. Conclusão, não é bom o filme, cara. Puta que pariu. O filme não é bom, mas eu recomendo que vocês vejam. É divertido, pô, o filme é divertido pra caralho, pô. Por favor, por favor. É isso que o filme tem que ser. Filme de super-herói, cara, eles têm que parar de achar que filme de super-herói tem que ser a sétima maravilha do mundo. Não é. É um filme sobre super-herói. Os quadrinhos de super-herói não são, cara. Por que você vai fazer um filme que é, caralho? Desligue sua mente, vá assistir o filme e fique de boa, cara. Todo, é muito bom. Todo mundo fala muito do Dark Knight, mas ninguém lembra do Dark Knight 2, né? Sim. Todo mundo fala muito, sei lá, do Crise nos Infinitas Terras, mas ninguém lembra de. Ninguém quer lembrar de Crise Final, ou de Zero Hora, ou de Flashpoint. Porra, cara. Ah, qual é? Eu gosto de Flashpoint, então vem com essa. Yuri, você gosta de Age of Shield, então. Tá bom. Já por causa desse julgamento. Não assiste Age of Shield, não. Assiste Age of Card, que é melhor. Pronto, eu sou um verme, eu gosto de Age of Shield. Tá. Internacionais. Tadashi. Bom, eu tô aqui cumprindo a tabela pra falar que quando eu participo de algum podcast, geralmente esse podcast tende a demorar, né? Como tá acontecendo com este aqui. Também, claramente, eu gostaria de agradecer por participar aqui mais uma vez. É sempre muito legal. É, e eu sempre faço um meia-culpa quando eu participo do Opinando Shingun, porque é igual eu comentei lá no comecinho do sketch, eu entendo bastante de cultura japonesa, de animação, de quadrinhos japoneses. Mas quando eu saio um pouco dessa área, dessa abrangência, eu já não sou lá aquele especialista. Então, às vezes, as minhas opiniões podem ser um pouco distorcidas, elas podem ser um pouco. Elas podem faltar com um pouco de argumentos bons ou até de informação. Então, assim, eu só digo que eu sou um simpatizante, eu gosto bastante, eu leio algumas coisas, mas eu gosto sim. Eu agradeço pra todos, pra quem quiser conhecer um pouco mais de mim, eu tenho algumas postagens no Anime Coach, né? Eu sou um redator de lá. Geralmente uma vez por mês eu faço uma postagem por lá. A última que saiu minha foi o Me Recomenda o Anime, em que eu escrevi um pouco sobre os meus critérios para escolher um anime, para escolher como recomendar um anime, né? Que inclusive para a construção dele eu me embasei muito em alguns textos que o host Evilásio desse podcast fez um tempinho atrás, que eu acho que ele pode comentar mais até um pouquinho depois. E eu acho que é isso. Também tem alguns podcasts que eu participo por lá. O Mangá Podcast eu tô sempre presente. Eu tô participando também dos Kyodai Podcasts. Se vocês querem conhecer o Ponte Mim, o Anime Coach tem isso. E também tem os links pra eles também estão aqui no Yopinando, né? Do Mangá Podcast e do Kyodai também tem aqui, né? O Kyodai também tem aqui? Kyodai não. Mas o Mangá Podcast também tem por aqui. Sim. Então é isso. Mangá Podcast. Só pra avisar, a última edição do Mangá Podcast foi 15 minutos menor do que a edição anterior. Então você está diminuindo aos poucos, cara. Que bom. Que bom, né? Eita, a maldição tá passando. Não, essa daqui voltou a ser alta. Cara, não, esse aqui do Yopinando Shimon foi foda. É porque foi acumulando, sabe? É quando chegou hoje, ele soltou tudo a maldição aqui. Enfim, de qualquer maneira... Cara, porque né? Por causa do que o Lex Luthor fez todo um plano do Lex Luthor. Acho que a gente gastou uma hora falando do Lex Luthor, cara. Enfim, muito obrigado por. Muito obrigado, Yuri, Vilásio, por estar aqui conversando com a gente. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo. E é isso. Então, Yuri, por favor, suas considerações finais. Por favor, galera, eu não preciso ser julgado, eu preciso só de tratamento. Eu sei que eu fiz uma péssima indicação, então, por favor, desconsiderem, assistam a Age of Shield. Não assistam Age of Shield, assistam a Agent Carter. Não, cara, você tem que defender, até o final. Assista a Age of Shield. Agora ele tá defendendo, cara, fala aí. Não, eu estou defendendo o seu direito de defender. Eu já indiquei coisas muito ruins também. Mas bem, eu agradeço tudo, mais uma vez, sempre minha participação, toda vez eu sempre bom participar, a galera que tá aqui comigo, Evilásio, o Tadashi também. A aparição do Tadashi foi surpresa, cara, eu do nada aparece aqui. O Lelec Luto tem que se segurar também, mas é isso aí, muito bom, muito bom. Eu só quero dizer que eu estou ansioso para saber como vai ser o Lex Luthor na Liga da Justiça, porque eu sei que ele vai participar. Caraca, espero que ele esteja mais calmo, porque, porra, linguinha de fora não dá mais não, cara. Caralho, teve linguinha de fora, é verdade, né? Porra. Puta que pariu, cara. Não. Ai, caralho, cara. Não, assim, eu realmente... Eu tô curioso, né? Vou dizer, eu tô animado pros filmes da DC. Eu não tô animado pra filme de herói de nenhum, cara. Eu tô animado pra Game of Thrones. Não. Pronto, não. Tô animado pra não. Game of Thrones. Mas... não, pronto. Eu tô animado pra um filme de super-herói. O Pantera Negra. Mas... Aí, rapaz. Da Marvel, tudo bem. É da concorrência, mas... É o Pantera Negra, né? Então... Como eu estive parafraseando esse podcast todo, o meu alter ego, Luke Lucas, chupa descer. Ok. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu sei que o podcast ficou meio longo, pedimos desculpa por isso, porque tive muita coisa pra comentar, acabou que a gente comentou muito mais do que o esperado, mas, bem, vamos ver, mais conteúdo pra vocês têm a possibilidade daí de escutar de todas as formas possíveis e tal, da forma que você achar mais interessante. E a gente se vê daqui a 15 dias no próximo Yopinando Shimun. Daqui a 2 semanas, né? 15 dias é meio... Não é 15 dias, né? Mas daqui a 2 semanas, mais ou menos, a gente se vê no próximo Yopinando Shimun, falando sobre as notícias do mês de março e abril, né? Um pouquinho de abril. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, galera.